Panamá 3190, Rio 30, descida 2, meu pés, ajustado no 021. Ajustado 2000, estado no 021, Xané 6310. Um, 3662, reduza para 2309. 2309. Controle de motores da LDS, funcionário M3-0. M3-0 afirmativo, autorizado o final do procedimento ILF excluída. Só 10, reporta ao localizador. Reporta ao localizador, chamei 3-1-0. Chame centro Recife, 1-2-5-1. Ciência da presente Recife, 1-2-5-1, muito grato, boa noite, eu acho que eu vi o telefone. Mike Zulu Tango, prossiga. Já mil pés, ajustado 1-021. 1-096, reautorizado descida nível de voo 050. 050, 1-096. Costa 3, 183, 410, Galeão, contato. Então, saúde para o B. Autorizado o TAC, seu pátio 1 no Índia. Quando espera pistão na 0, torre 11895, quem é legal no 02, ou no 043. Mais 021, mais 2, 183 a bordo, você pega aqui a parte física, claro, quando espera o B, não. Obrigado. Jantres 662, retração para sequenciamento para o 030, limitado pelo curso localizador. 030, localizado pelo box. 362. Para 2, no sequenciamento, tráfego que proceda sul, agora 1 hora, 8 minutos, com 230, nós em posição de speed. 603, 662, no 030, localizado pelo box. Tem 662 em forma de vídeo? Negativo, 030. Sete, de resumir navegação e voar na parede Duna para interceptar? Negativo, Duna. Informo que vai seguir tráfego 8 milhas. 8 milhas à sua frente, Airbus 320 com ground de 210 e reduzindo. Tá 3662. Tá 3662, prossiga descida para 2 mil pés, ajuste 1021 no reporte estabilizado. 2 mil pés, 1021 no reporte para 3662. Com 1096, número 3 na aproximação, com flecha redução de velocidade para 2109. Sete. Sané 6310, complete a sinal e chame torre 11895. 1895, Sané 6310. Oi, boa noite, Sané 6310, ILS Pistão 0. O Xané 6310, continua a aproximação, guarda de pista livre, tráfego avistado. Guarda pista livre, 6310. Com 1096, após o TAP, vê se mantenha 4 mil pés, ajuste 1021. Após o TAP, 4 mil pés, 1021, 1096. 300, controle Salvador, 1028. 1208. Xané 6310, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 1029. Autorizado, pouso, pista no 0, Xané 6310, confirme, pista seca. E da Delta 360, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Pista seca. Sim, pista seca, Mike 310. Bem, como se vai seguir tráfego? 1 ou 2 milhas à sua frente, um Airbus 320 com ground de 190 e reduzindo. Complete a redução de velocidade para 1809. Desça para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1021, 1809, 109, autorizado. Como 096, confirme desvio? Ligeiramente à esquerda, agora 050. Gente, gol no 096, após desvio, está autorizando para o de Duna e LS, pode estabilizar. Após desvio, Duna, gol 096. Estabilizando. 3662, torre 1895. 1895, 3662. É 310 no solo ao 03. Controle solo no 219 a livrar à direita. 319, 3662 na escuta da torre. Afirmo, prossigando. Tráfego avistado, aguarde pista livre. 3662. 319-6310, livrou. Livrando. Confirmou, Xanai 6310, chamou? Ah, sim. Livrou a 1-0, para autorizar o táxi Alfa e a patente da Juliette. Alfa vai para a patente da Juliette, né? 3-0. Pouso autorizado, piscina 0, 140 graus, 149, 3662. Livre pouso 10, 3662. Estabilizado LS, gol 096. Gol no 096, complete a sinal e chame torre 1895. 2295, 1095, boa noite. Salvador, boa noite. Bom, 096, estabilizado e LS. X-Ray, no hotel. Boa noite, Luna 096, continue para se matar. Aguarde pista livre. Nada, 096. No solo 05, direita, táxi Foxtrot, controle solo no 219. Foxtrot no 219, 3662. Xena 6310, Livre Ingresso Pati 1, via Juliette, posição 06. Ingresso para Pati 1, via Juliette para 06, Xena 6310. Xena 3662, Livre Táxi Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, então 3662. Lona 096, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 1-1 no mapa. Livre pouso, pista no zero, bom, 096. Voo 2043, Semi Centro Recife, 1251, Fernando 3325. 1251, 13325, 2043. Da Juliette, tá 3662. Meia, meia, dois. Autorizado ingresso Pati 1, via Juliette, posição 03. Autorizado ingresso, posição 3, tá 3662. 4219, vou no 09. Voo 096, autorizado táxi Alfa, importante da Juliette. Esse táxi via Alfa, importante da Juliette, voo 096. Salvador, boa noite, o azul 2795, da Yankee, aproando Adolfo. Azul 2795, contato radar, vou ir na proa de Pelo para chegada bom, se ajuste 1021, informe no ideal de descida. Contato radar, posição Conde. Mesma questão, curvando aqui agora à esquerda, na proa de Pelo, 1021, reportamento para descida, o azul nosso. Informa sobre a velocidade indicada? 195. Condições de incrementar para AT2409? Funciona a descida. Autorizado, quando no ideal de descida, acrescentar a velocidade para 2409. Fazendo com a linha de ala, reportaremos aí, vamos acelerar 240. Pronto, no 973. Autorizado, Serra Brava, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída da Leda Irume, Índia Romeo, uniforme Mike Índia, onde intercepta P9857 e segue conforme rota. Transponder 5036 e o controle no 208, gol 1973. Autorizado, Galeão, nível 360, curva à direita. Israel, Leda, Irume, Rupert November 857, Moço e conforme rota. 5036 transponder, 120, decima 8, controle. 1973. Correto cotejamento, chama para o push, posição 04. Chamará, 973. Azul 2795, desça para 4 mil pés, ajuste permanece 1021. 4 mil pés com 1021, Azul 2795. Patango Oscar Golf Kilo, acione identificação, desça via chegada a mão, quando no ideal para o nível 050, ajuste 1021. Paulo, 3815. Não é chamação? É o OTAN 3815. Só vou pra Guarulhos. Qual que é a saída? OTAN 3815 pra Fortaleza? Não, 3815 pra São Paulo. Ufa, Maravilha, o plano ainda não estava circulando aqui no sistema. Só confirmar de novo, peraí. Confirma. Eu vou TAN 3815, 3815. Feita 3815, confirma o horário do plano. 21:10, 21:10. Gente, agora só um minuto, entramos em contato com a para IES. Preparação do seu plano 3815. 21:10. Não, 21:10, horário local. Excelente, local. Rota melhor. Eu só queria ver a saída. Tem a rota em volta? 3,5, você vai terminar a rota? Eu acredito que seja para o Zulu 10. Zulu 10, da Elde da Morte, velho. Que beleza. Falou, 973, pushback, acionamento 4. Autorizado, chama táxi, gol 973. Livre chama táxi, 973. Patango Oscar Golf, que não informa eu dizer? Oscar Golf. Oscar Golf, que não está autorizado para o Edipop. Patango Oscar Golf Kilo tem condições de voar na Pro Stock? Gente, eu acho que é bom pequeno. Salvador 1973, está pronto para o táxi, 3 horas e 40. 117 a bordo, alterna Guarulhos. Sente 1973, autorizado táxi via Pati 1, na Boa Zinte, ponto pela pista no 012-1895 e o PNH no 021. Direita Índia, ponto espera 18-95 a torre, 1973. Sete nove cinco, após a posição pelo, intercepta a chegada, vai voar após pelo Duna, e descer para 2000 pés, ajuste 1021. 2021, pelo Duna, reportarei estabilizado, azul 2795. Papatango Oscar Golf Kilo, desse mantenha 4000 pés. Torre Salvador, boa noite, voo 9973, ponto, ponto de espera da 90. Sete três, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 129. Alinha e decola, 10, 9973. Voo 1973, decolado aos 29, controle Salvador, 1-20-8. 208, voo 1973. Controle Salvador, voo 1973, 1400, Léo Leda, Irumi. Voo 1973, contato, radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, quando possível, Irume, igual ao 1973. Gente, inicialmente mantém o perfil da subida, aguarde a autorização do centro. Mantém o perfil aguardando. Oscar Golf Kilo, tá autorizado pro de Duna da presente. Duna da presente, Oscar Golf Kilo. No 973, vou Idael. Idael, vou no 973. Azul 96 estabilizado, final de 96. Azul 92795, complete a final, chame torre 1895. 95, obrigado. Azul, boa noite, o Azul 2795 transfere. Azul 2795, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Fazendo azul. Azul 2795, cheque o trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 149. Livre pouso na pista 10, vem da Baixada Estrabador. Oscar Golf Kilo mantém inicialmente 4 mil pés, agora espera prosseguir na descida. Salvador, muito boa noite, o TAM 3258, formação Yankee, está pronto para a Copa da Fortaleza. aeronave? Posição 3858. Área 3858, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, Fortaleza, conforme rota, torno de voo, nível 350. Cola pistola zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, aprova-se transição Frontier, onde intercepta para Zulu 19, segue conforme rota. Transponder 5043, controle no 208. Autorizado Fortaleza, 350, rota conforme, inicial Zulu 19, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída bom, transição Froti, transponder 5043, controle 208, então 3858, está no 02. Gente, no 2, chama profissional, contagiamento correto. Camarão. Alô, boa noite, o Xané 6310 com o Yankee, solicito 370 para Recife. O Xané 6310, temos um autorizado nível 350, copia agora a coordenação. Copia. Autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350, decola no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Tuca, transição Caju, onde intercepta peso 17, segue conforme rota, transponder 5041, controle no 208. Autorizado 350 para Recife, decola da 10 com curva à esquerda, saída Tuca, Caju. Intercepta pelo 17, acena 5041, chama controle 2018, Xané 6310, gate 6. Correto, no meio chama profissional, o Xané 6310. Vou chamar, 3310. Paulo Salvador, boa noite, azul 2795, Lebrão. Azul 2795, autorizado táxi via Alfa Kilo, Kilo 43, atenção sinalizador. Alfa Kilo 43, vai ficar atenção, sinalizador, o 2795. Então, após Pabog, intercepte a chegada a Mari, desça via para o nível 050, ajuste 1021. Após Pabog, intercepte a chegada a Mari, Paulo Salvador, são 3858 no 02, puxa o encerramento. Confira a aeronave, o... São 3858, tá pronto para puxar o encerramento no 2. Autorizado, chama a tarde, 3858. Autorizado, são 3858. Poderia voar em TAP. Autorizado em TAP, são 3305. Tá, 3305. Papatango, Oscar, Golf Kilo, confirma estabilizado? Tá estabilizado no momento. Complete a final e chame a torre 1895. Boa noite, boa trabalho. Boa noite, Papatango, Oscar, Golf Kilo. Papa Tango Oscar Golf Kilo, confirme as intenções de pouso. Pois o marcador, se o número 1 para 1 no 7. Assim, para sair como número 1, chame pronto para o cancelamento. Voltarei para o não. Confirma o pátio pós pouso, pátio 5. É, a guarda vai ser. Vai ser copiado. Passando o marcador, propõe modificar o golpe. Oscar Golf Kilo, plano cancelado aos 2343, curva à esquerda, circuito pela direita da pista no 7, chame final baixado e gravado. Golf Kilo. Participando 3858, estamos com 167 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando o João Pessoa. TAP desça via 2 para 2 mil pés, ajuste 1021, está autorizado o ILS, reporte estabilizado. Pode TAP, 2 mil pés, autorizado, reporte estabilizado, 3305. 3305, retificando após. O TAP vai descer via para 2 mil pés. Pode TAP descer via 2 mil pés. Número 9, gol 1096, chama para a cópia. Afirmo, chamação antes. Fecha agora só um minuto para a cópia, gol 1096, para sair da Momo ou Frutti. Confirme. Momo, transição Frutti, prepare e agora a cópia, gol 1096. Momo, Frutti, aguardando, gol 1096. Mais para a final, 3, 6, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 1, 3, 0, graus 1, 3, 9. Kilo. 096, agora sim, pronto, cópia, Fortaleza. Pronto, pronto, pegou 1096. 1096, 30, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo, G370. Decola pistola 0, primeira curva à esquerda, pedido de saída, Momo, transição, Frutti, transponder 5051, no controle 208, gol 1096. Apresentado para Fortaleza, 370, via rota de plano, controle 10, curva esquerda, é da Momo, Frutti, transponder 5051, no controle 208, gol 1096. Correto, planejamento, chama pronto, push, faz 109. Já está pronto, se eu tiver, reação ali, 1096. 1096, autorizado push na posição 09, chama tag. Autorizado, gol, 3858, ponto parada 10, pronto. Boa noite, TAN 3858, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 119. Alinha e decola, pista 10, TAN 3858. Né, 6313, a sua identificação dessa via chegada Bonfi para 4 mil pés, ajuste 1021. Mantenha o perfil Oxané 6313 inicialmente. Oxané, copiou o controle? Afirmativo, vai manter. Anotando 3850. Estabilizou, tá 3305. 3305, complete a final e chame torre 1185. 1185.